Ali, DJ Maurício! Maurício, do estúdio Dois Irmãos, tocando seu coração a todo momento. E olha assim, esse ar de quem sonhou a vida inteira em me encontrar, porque eu vou acreditar. Pra que falar assim, nesse tom doce mistério, se o silêncio vai dizer, coração tá nova emoção, eu e você. Chances. Escutem, aqui DJ Maurício, do estúdio Dois Irmãos. Isso é como não voar e ter que pular de um alto andar. Eu preciso não chorar, só me diz como me segurar. Me ensina a entender a vida, porque sem você eu não vou aguentar. Me ensina a enfrentar o medo, desvendar segredos desse teu olhar. Vamos, meu vaqueiro, vamos, meu peão, arobo valor do Marajó. Onde é que Lanches, Festa da Cerveja, Saca Praia, Produtora RP e Leandro Silva Contábil. Patrocinadores oficiais do Estúdio Dois Irmãos. Eu preciso encontrar um vaqueiro pra me segurar. E sem você, como vou viver? Sem você, só me diz como vai ser. Me ensina a entender a vida, porque sem você eu não vou aguentar. Do estúdio Dois Irmãos, tocando só as melhores, do acochadinho pra você. Índio Marques, o sucesso continua. Quero entender por que razão tudo acabou, toda a nossa história transformada em dor. Ficou um vazio a existir dentro de mim. Tudo é tão errado assim, como aceitar o fim? Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão. No frio da solidão, sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz. Merece uma chance, pensar muito mais. Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar, vidas divididas, como aceitar? Se existe amor entre nós dois, não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão, no frio da solidão. Não sou mais como antes.